A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do programa Onda DX, aqui pela Voz da Rússia. Apresentamos hoje a última edição do Onda DX do ano de 2010. Fique ligado, eu sou Danilo Nonato e nos próximos minutos você acompanha as informações do mundo do rádio, entrevistas e também música russa aqui na rádio emissora Voz da Rússia, transmitindo em ondas curtas e na internet. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Começamos o nosso programa com uma entrevista que gravamos em Guarulhos, São Paulo, no mês de novembro de 2010, com o amigo e apresentador do programa Encontro DX da Rádio Aparecida, Cassiano Macedo, que apresenta esse programa juntamente com Jota Moura há mais de 25 anos. Portanto, vamos à escuta da entrevista que gravamos com Cassiano Macedo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O programa Onda DX e a história do rádio. Muito bem, nós vamos falar hoje com o baluarte do rádio brasileiro, Cassiano Macedo. Nós estamos em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Cassiano, conta para os nossos ouvintes um pouco mais da sua história no rádio, aqui pra gente no blog e também para a Voz da Rússia. Olha, Danilo, é um prazer falar com você. E com os ouvintes também que estão nos ouvindo. Eu comecei no rádio garoto nos anos 60, eu sem querer mexi num rádio sempre. e nas ondas curtas, e escutei uma rádio em inglês, uma, da África, acho que é Free Kenya, uma coisa assim, nos anos 60. E a partir daí descobri que existem as ondas curtas. Depois, na sequência, ouvi a Rádio Pequim em português, Jaime Martins, que eu tive a honra de conhecer depois de 40 anos, dizendo aqui, Rádio Pequim. E aí sim foi o meu mundo pelas ondas curtas. Mas foi só a partir dos anos 80 que eu tive contato com Raimundo Leonardo Bezerra, o pessoal do Clube Dexista, e depois o antigo DX Clube Paulista, e assim foi por diante. Até que nos anos 90 eu acabei entrando lá, ajudando o Raimundo a fazer o programa, e fui embora. E como foi esse início, já que creio que era um período de ditadura no Brasil, né? O rádio era, sem dúvida, era censurado, né? Como que foi esse período? Eu conversei com o professor, lembro que fosse hoje, que eu tinha ouvido a Rádio Havana, e o professor, não escuta isso, pelo amor de Deus, é um perigo, é tudo comunista e tal, né? Daí que eu quis escutar mais, entendeu, né? E comecei a ouvir muito a Rádio Havana, vi algumas pessoas que hoje exerce até uma liderança política no Brasil, que falaram na Rádio Havana, e o rádio foi, de certa maneira, foi a minha formação política e história. Eu aprendi muito com o rádio, ouvindo grandes emissoras, né? A antiga Rádio Central de Moscou, a Voz da Rússia, a Rádio Praga, a emissora que eu mais gostava de ouvir nos anos 60, transmitindo direto de Praga. E assim o rádio foi formando a minha vida, fazendo parte da minha vida e me ensinando muita coisa. Cassiano, como você avalia essa queda muito grande da língua portuguesa nas ondas curtas em especial? Hoje nós temos poucas emissoras, podemos contar no dedo emissoras que transmitem em língua portuguesa. Já que você viveu um período onde o Brasil era um foco nas ondas curtas, né? O período da Guerra Fria, né? Com o fim da Guerra Fria, nós começamos a sentir já várias e várias emissoras saindo das ondas curtas, principalmente a querida Rádio Suécia, que agora praticamente acabou a Rádio Suécia, emissora que dava muito apoio aos deixistas, com um programa para deixista muito bom, que muita gente participou. Eu acho que as emissoras internacionais, como são emissoras de Estado, pertencente ao Estado, elas são emissoras que têm um objetivo, geralmente de informação política, geralmente, é isso aí, né? Tem emissora como a RDP, que ela não pensa mais em atender as pessoas que falam a língua portuguesa. Mas então, as emissoras que têm essa questão objetivo mais político, Voz América, quer não tinha, e outras emissoras, elas estão sendo